Hotel, informo perto do rebote. Muito obrigado, bom dia. Gente, bom dia. Comandante, bom dia, eu também, fico no 7. Deixa uma promessa. Já com a pertinho, cara. 35 no 7, a senhora tem identificação, autorizada a chegada a ponte, desço para 4 mil pés, que é legal no 0 no 3. 4 mil pés, padrão, 3 no 7. Salvador, bom dia, Oxamen 225, informação ECO. Panamá 225, acione identificação, vou ir na proa de bonde para a chegada da bonde, QNH-1093, já parte para a descida. Sim, a proa de bonde, 1093. Panamá 225, contato radar acionado 5130. Salve Salvador, é o 91, bom dia, autorização da Leão 13, foi ligado. É 225, desça para nível de voo 050, ajuste permanece o padrão. Gente, 050, ajuste padrão. 35 no 7, desça para 2 mil pés, autorizada a final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, reporte estabilizado, 3 mil 7. Canal 6225, desça para 4 mil pés, autorizado vai direto pelo... Pelo 4 mil pés, eu acho que vai 25. Galeão autorizado 360, VP November 857. Decolada 190, curva direita, no perfil da El Leda Irumi. 5146, transponda 1935, controle. Galeão 360, roda de documento, VP November 857, saída da El Leda Irumi. Decolada 5146 e o controle 1935, voo 191. 961, correto, no portão 2, está autorizado. Se estiver estranhamente, está apertado. Paulo Salvador, é o azul 4959, Ilhéu 140. 4959, bom dia. Confirme o horário do plano. Quatro. Solo o 4959, o horário do plano é 0800, ou melhor, 0800. Gente, 0800. Aguarde um instante, vou procurar o plano aqui no sistema. Faz mais. Qual o 9 mil, não, Sal? 9 mil. Para o táxi, estamos com 146 a bordo, 3 horas e 40 de autonomia, está na Florianópolis. 118, decimal 95. 95, decimal 7. Canal 6225, desce inicialmente para 2.500 pés, autorizado a final do procedimento ILF X-Ray, após estabilizado no localizador. Ok, 2.500 pés. Urso 6225, autorizado X-Ray. Salvador 357, muito bom dia para todos, dia CR, avistado, e o trem de pouso? Embaixada travada. Autorizado pouso, 160 grau 089, 3597. 959 ao solo. A escuta, solo. Entrei em contato com a sala IS, a mesma informou que o plano repetitivo para Ilhéus seria de 0128. A gente recebeu uma DLA para 0702. Porém, 0702, 45 minutos, iria até as 0747. E são 0822. Ia como entrar em contato com a empresa para fazer um novo plano? Afirmo, já estamos entrando em contato aqui. Obrigado pela informação. Após a passagem do mesmo, autorizada a linha e manter. Gol 9961. Ali, mas vem após passar agora na área, gol 9961. Tan 3517 no solo 25, livre à direita, solo 121 no decimal 9. Direita do 9. Pode fazer a backtrack para levar direito, decimal 9. Confirme? Pode efetuar o backtrack para levar direito, 3517. Sempre para 2000, o 6225. Thank you. Salvador, bom dia, Alfa 3517, Alfa 3517, bom dia, Alfa, repórter 3517. Alfa 3517. Decola 27, chama o controle em 199 decimal 35. 1935, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, agora 191, decola, bom dia. Agora 191, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, saída El. Ah, El 360, 191. CNM 225, complete aproximação, chame a torre 118 decimal 95. Agora torre 1895 no final, já estou vendo isso. Torre Salvador, bom dia, Oxané 6225 na final de estabilidade. 625 está na escuta do controle ainda. Perfeito. Torre Oxané 6225, bom dia, está na final de estabilidade. Bom dia, cheque o trem de pouso. Autorizado pouso no 60 grau 079, Oxaner 6225. Pouso autorizado para o Oxaner 9040, Oscar, identificação, autorizada a chegada bom, desce inicialmente no nível de voo 1900, QNH 1093. 1900, 1013, Gol 9040, obrigado. Gol 1093, na escuta do controle Salvador. Positivo, senhorita, perdemos, que é a TO com o centro recife. Este Gol 1093, a senhora, identificação, autorizada a chegada bom, se desça para 4000 pés. QNH 1 no 0 no 3. Positivo, então descendo para 5 mil pés com 1 no 0, 1 no 5, Gol 2093. 1093, desça para 4 mil pés, ajuste padrão. 4003, Gol no 0093. Bravo Zulu Eco, bom dia, para Natal no 270, só um instante para falar. O 9040 desça para nível de voo 050. 9040 para o 050. Oxaner 6225 no solo aos 31, libere a direita, chame solo em 121 decimal 9. 219. Já está pronto, Percoff? Já. Natal autorizado 270, decola da pista 17, curva à esquerda no perfil da Pucajamo, pós-Jamo, segue conforme a rota do plano. Aciona 5154 no transponder, o controle em 1.9.35 graus do Lueco. Natal 270, decola da Ruta 7 com curva esquerda, nunca chegando, conforme 4.19.35, seu controle, grave do Lueco. Jamo, Juliette, Alfa, Mike, ó. Confira o pátio PLB? De pátio 3, prefere decola da 10? Então decola da 10, permanece a curva esquerda e a mesma saída, Pucajamo após direto. Decola da 10, a curva esquerda, Pucajamo. Aciona o chamfro táxi, o Bravo Lã. Alô, meu bom dia, 3171, aqui da Fox Trot, 905, autorização Guarulhos. 3171 para Guarulhos, prepara Dael, 1 minuto para 4. Dael, confirme? Afirmo, Dael. Dael, lê da morte. Solo Roxa, 6225, micro a pista. 6225, bom dia, Alfa, repórter antes da direita. Copia. Copia, 3171. Guarulhos autorizado 320, VPZ 190, decola da 190, curva direita, perfil da Elieda, Mótima. 5153 e transponder e o controle em 1.19.35, então 3171. Confirma o transponder, por favor. 5153. 320 autorizado, VPZ 190, decola da 190, curva direita, da Elieda, Mótima. 5153 no transponder, o controle 19935 a 3171. 3171, corregimento correto, uma pronto no 5. Atrás, pronto no 3171. 1093. 1093, desça para 2010, autorizada final do procedimento LSX-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2003, reportado estabilizado, gol 1093. Gol 9040, desça para 3.000 pés. 3.000 pés. Gol 1961, chame o centro, Recife, sequestro 25.1, alterno no 33.25. 3.1, 3.3.25 agora, gol 9.1, obrigado. E o 5973, desça para nível de voo 050. 317105, autorizado, chefe do táxi. Outro táxi, 3171. Solo Salvador, 4959. Na escuta, prossiga. Tem informação que tivemos da empresa que já foi autorizado lá pelo CGMA, poderia confirmar pra gente? 4959, só um instante, eu vou fazer a coordenação de torcedor. Ok, agradeço. Controle de Salvador, 1759, sem tomar contato, descendo para 1809, cruzando 2-0. 1759, essa é a identificação, autorizada a chegada bom, desça para 4-7, QNH, 1-0 no 3. 1-0 no 3, chegada bom, que identificou, descendo para 4.000 metros, 1-7. O 9040, desça para 2.000 pés, autorizada a final do procedimento TLS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 3.000, reporte estabilizado no localizador, 9040. 5973, desça para 3.000 pés. Visou 1093. 1093, metrô 18 decimal 95. 1895. Três, duas milhas e meia no marcador. Bom dia, continua a aproximação. 1093. Oi, você vai aguardar uma autorização do 093 da rua. Cheque o trem no 093, boa. Checaração. Salve, Salvador, boa. É o azul 4040 com informação Fox, autorização com 2360. 4040, bom dia. Guarda a cópia, prepare a bola. Para a porta, aguardo. Marcador embaixo travado, gol 1093. Autorizado pouso no 80 graus, 06. E... gol 1093. Repouso, 10, 1093. Taxa 3171, 2107 ao POB, 3h40 Galeão. 2107, 3h40 Galeão, limitado, parte 1 no Índia, ponte 02295, ajustado 1013. Boa viagem. Ponte espera, 102295, 0013, ajusta 3171, bom dia, obrigado. 4959, para cópia. Ok, pronto. Autorizado Salvador Ilhéus. O nível inicial 140, plano Yankee. Via Golfo 677. Decola da 10, curva direita, no perfil da Coral. Aciona 0260 no transponder, o controle em 1-19-35, azul 4950. 140, plano Yankee para Ilhéus, Golfo 677, pistão 0, decola de curva direita, saída Coral, 0260 transponder, 1935 ao controle, azul 2-4959. 4959, correto. No pátio 3, chama pronto, pushback para mim. Já te chamará. Azul 40, 404. Prossiga. Bom, cinza autorizado 360, veio peso Lu 21. Decola da 10, curva direita, no perfil da Arbor Elefa. 5160, transponder, 1935, controle. Bom, fim, 360, veio peso Lu 21, decola da 10, curva direita, Arbor, transição Elefa. 5160, transponder, 1935, controle. 4040, correto, porção 9, chama pronto, pushback para mim. Chamarei. Azul 4959, puxa acionamento, pátio 3. Pente 4959, pátio 3 autorizado, chama pro cara. Paulo, Papa Romeu, Bravo, Zulu, Eco, pronto para o cara. Pente Bravo, Zulu, Eco. Inicia o táxi será via Kilo, seu táxi será via Alfa. Ok? Então, inicia Kilo, Alfa e reporta antes da Juliette. Kilo, Alfa, chamará antes da Juliette, o Bravo Zulu Eco. 4959, eu falo. 4959. Confirme, é a posição no pátio 3, está do lado direito da Gol, da aeronave da Gol? Entre as duas aeronaves da Azul. Ah, ciente. Tem um aeronave de pequeno, de menor porte passando a retaguarda, mas não vai interferir. Então, inicia e chama pro táxi. Gente, já iniciou, já chamará pro táxi. 4-3, liberou a direita, solo 1-2-1, decimal 9, mantém a posição, dê passagem um pilato da sua frente. 7-2-1-9, gol 1-0-9-3. TAM 31171, decolagem imediata autorizada, 1-4-0 graus, 0-7-9. Decolagem TAM 31171. Zulu Eco, Alfa, Juliette, Pátio, Índia. No ponto de espera 1895, ajuste 90 no 3, uma boa viagem. Ah, escuta. Tá 3153 autorizado para o Galeão no nível 360. Decola da pista 10, curva direita da El Lid, Rumi, Rumi, intercepta P November 857, segue conforme. 5161 transponder, controle em 1-19-35. November 857, da 10 Israel, curva direita, transição 1-10. A 5161, 1935. É Dael Leda e Rumi. A Dael Leda 1-10. É Irumi, Índia, Romeu, uniforme Mike Índia. Irumi, tá 3153. Correto, porção 11, chama pronto. 353, 1171, bom dia. Bom dia. Alfa Juliette, 0-5-1-0-9-3. Decimal 9-5. No ajuste, atentando somente a aeronave da Gol, parqueando no 5. Pátio 3, pátio 1, espera 1895, grato, visual carenado. Bem, autorizada final do procedimento LS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000, LS X-Ray, chamando estabilizado no 27, pronto. Onde é que tem um navio carneiro que está jogando uma mancha muito grande de óleo no mar. Gente, grato pela informação, vou repassar. Rio 5973. Nossa empresa tem uma carga cor de abóbora. Gente, uma carga cor de abóbora. Gol 9040 no solo 47, livre à direita, solo 121 decimal 9. Direita 219, bom. Confira aqui, chama o solo. Puta 357. Pronto, com push? Não, pronto, pra cópia. Copiei. Pronto, pra cópia. Tá 3153? 3517. 3517, excelente. Prepare a arbol, minuto cópia. 3517, pra Brasília, 3-0. Beleza, RFG saída. Qual é o Papa Romeu Bravo de Lueco? Bravo do Lueco, a torre em 1895. É a frequência da torre? 3517. A torre 183 não está respondendo? 95. 1895. Ah, perdão. 9040, bom dia, Alfa, repórter antes da Juliette. Bom dia, senhor. Já ia lhe chamar. Na Alfa, reportante da Juliette, 9040. 3597, cópia. Mata aí, pode esperar aí, Alfa, do Lueco. Romeu, Bravo Zulu Eco, autorizado a alinhar e manter. Alinhar e manter, Bravo Zulu Eco. Tá ocupando mesmo. Perfeito, mantém a Alfa antes da Juliette aguardando a liberação do 99040 da Gol. Rio 5973, no solo 49, libere a direita, solo 121, decimal 9. 9, mas... Firme, azul 4959. Nossa, a torre não falou nada não. Não instruiu, não deu nenhuma instrução não. Gente, então isso é uma mensagem de interferência aqui. Papá Romeu, Bravo Zulu Eco, autorizado a decolar, 170 graus, 069. A livre é decolagem, o Bravo Zulu Eco. 5973, bom dia. Alfa Quilo Pátio 3, fundo lá, atento ao sinalizador. Alfa Quilo Pátio 3. Solo azul, 40-40 para puxa estacionamento na posição 9. 40-40 livre no 9, chão para o táxi. Levarei. A ponte, mano. Aguarde. Guarda 3171. Recife já, o número 2 para a cópia, prepare a PUCA. PUCA, gente, só preparar. Aguardando cópia, qual foto traz? Estabilizado, gol no 7 para nós. Quase. 1895, bom dia, Sereta. Controle 119, decimal 35. 1935, muito obrigado, bom dia, senhor. Bom dia. Cópia. Recife autorizado 330, decola da 190, curva esquerda, Cucajamo, Aracaju, pós Aracaju conforme. 5175 transponder, 1935 controle. Sai, cara, confirma. Afirmativo, sem restrições na saída Cucajamo. Ciente, saída Cucajamo, 270, Bravo Zulu Eco. TAM 3171 no chave centro Recife, frequência 125.1, alterna no 33.25. 351-3325-3171. 0 grau 049. Pouso autorizado na pista 10, no 759. F970, acerta identificação, autorizada a chegada à MAD, desço para nível de voo 050. QNH 10114. QNH 10150, pode voar direto ITAP ou Luna, Federal Nazar 4959, autorizado a linha MT. Autorizado a linha MT, 4959, da Zoom. No solo ao 55, libere a direita, chame antes da Juliette. Libere a direita, chame antes da Juliette, no 759. Bom. Para táxi azul 4040 com 117 a bordo, 2 horas e 40, alterna Ribeirão Preto. Ribeirão Preto, 17 a bordo, autonomia? 2h40. Gente, livre táxi, ponto de espera, pista 10, azul 4040. Livre táxi até ponto de espera, 40h40. Azul 4959, autorizado a decolar. 150 graus, 069. De decolagem, 24959. Salvador, bom dia, Sutruta 357, tem contato com o solo 23, direto para a Copa. 5 que informou que está sem contato? Contato 357, sem contato com o Sol. Ah, 3597, portão 02. Prossiga. Gente, aguarde cópia, tá? 3597. Valeu, cópia. Voo 759, antes da Juliette se aproximar. Voo 759, aguarde para ingresso. O portão 004 do Pátio 1. Gente, aguarde para ingresso. Vai ser que o 379 está registrado. 01, confirma. Será o portão 04 do Pátio 1. 04, grato. Azul 54959, decolou 57, chame o controle. 199, decimal 35. 1935, grato. Voo 9040, ingressa Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, 9040. 3597 ao solo? 59 da Azul. Azul 4959, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 1940, autorizado vai direto coral. 40 direto coral, 4959. Dow 9970, desça para 2000 pés, autorizado, sinal do procedimento ILS X-ray, reposta estabilizada no localizador. 2000, reposta estabilizada no localizador, 14 será o 9970. Arrua Elétrica 5157, pronto para o inspecionamento por São Paulo. Está pronto, 357, portanto. É autorizado alinhar e manter. Ele mantém 4047. A liberação do carro. Visual aqui com o Airbus, obrigado. Você não está me dando feedback. Eu estava chamando também para a cópia, eu chamei umas 5 vezes e não foi respondido. Já está pronto para o push? Afirmativo, acabei de escotejar no sinal coletor. Pronto, precisando de filamento no portão 2. E aí, esqueci a resposta pela quarta vez. Eu estou te perguntando isso. Tá pronto. Inicia no 2, chama o que tá. Ok, muito obrigado, Vinicius. 3, 5, 7.